561 é o controle, está em contato radar, saída Arbor. Na Arbor, confirme, mantém a proa. Negativo. Pessoal, eu estou mantendo até 3000, está curvando a direita, Arbor. Positivo, acompanha a subida, sem problema. Compreendo. O Juliette Serra, linha do Equador 17, vento 180 graus com 9 nós. As 89, aguarde cópia conquista, nível 200. Aguardando cópia, 489. Whisky Kilo Zulu, é o solo. Autorizado, Cairo, no 1000 pés, decolando 7, curva direita, corredor axé. Controle opera 1208, aciona 01 no 61 no cotejo. Azul 476, livre LS. 1-1-1-4-7-9. Gol 1-6-48, desça para 2000. 2-2-10-4-8. Com 489, conquista 200, copia? Afirmo. Autorizado, conquista 200, rota do plano de voo. Decola pistão 20, a curva é à direita, saída Arbor Elefa. Após direto conquista, o controle opera em 120.8, aciona 5056, cotejo. 18, controle 120.8, bom voo. 1208, vai transferir, muito grato, boa tarde do papapá, Jolô de Leste. 120.8, transponder 5056, trip 5489. Correto, trip, quando pronto, só ir para o estacionamento, campagem 3. Tarde do papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, este é o controle, Salvador. Decolando da 17 na sua escuta. Você vai voar direto para Teixeira? Afirmo. Ok, direto para Teixeira, suba por 85. Chamará no 085, revelado papapá, Zulu, Juliette Serra. Controle Salvador, Zulu de Leixão, para manter a linha do litoral até Ilhéus, após direto. Ah, ok, então manter a mil pés. Sim, vamos manter. Com 359, livre decolar dono 0, vento 170 graus com 9 nós. Aliás, com 64. Que usa o decola 240, controle 120.8, bom voo. 208, até vamos. Zero no 359, decolando aos 40, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, grato, tenha um bom dia. Alô, da 17, curva direita, axé. É, autoriza, está presente, voa direto, Cairo. Livre. 7. 7 Serra tá mantendo meio 10? Afirma, senhor, tá mantendo o número? 7. Coro 648, reduz a velocidade até 180 mais. 180 mais, reduzindo a 648. Patrulha, fechado 398, solicita presente Arubis. A princípio, vou ir para Ilhéus, 1398. Posteriormente, o senhor vai ter que coordenar junto ao APP Ilhéus. Para Ilhéus. Controle Salvador, muito boa tarde. O Vega 26, prefeito de saída da EL, cruzando 2010. Azul 4076, aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. Azul 4076. Sua comum é muito provável, voltamos daqui a pouco. Certo. Outra aeronave do controle de Salvador? É o Vega 26. Como autorizado, gente. Reporta quando baixar o travado, 4076. Ouro 4065. 4065 ao solo, prossiga. Por gentileza, senhorita, qual a subida prevista para Campinas? Para Campinas, via Pêssego 10, será a saída da EL, Leda Bridge. Certo. Salvador, a Chanel 6213. 6213 para o Galeão, nós temos aprovados ao 360, copia? Fazemos. Autorizado Galeão, 360 via Pêssego 10, decola pistão no 0, com curva à direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle opera 120 decimal 8, aciona 5036 cotejo. Xena 6213, autorizado 360, via Pêssego 10, até Galeão, saída é a da EL, Leda Bridge, decolando pela 10 com a primeira curva pela direita. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5036, posição é número 5. Correto, Xena, quando pronto, só em posicionamento no 05. Chamada, obrigado. Até o destino, não é isso? Negativo, foi só no estado 086. Ah, positivo. Em que ponto o senhor pretende subir para 85? É possível da frente? É possível sim. Agora o senhor vai ter que manter a proa até a passagem de do sul da ilha de Taparica. Manter a proa subindo para o 085 até o sul da ilha, já que o senhor vai seguir a linha do litoral. O Romo de Lester solicita. Ah, ok, até o morro e após o morro o senhor vai subir para 85. Eu preciso do seu estimado para pouso em Teixeira de Freitas e o estimado para passagem em Deus. Salvador, boa tarde, Xenai 6326, transfere, cliente da APAPA. Oceano 326, o controle, desça para o nível de voo 1110 e voe Duna. Descida 1110, voando Duna, o Xenai 6326. Estabilizou, voando 6426. O voo 1648 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 26. Azul 4076, solo 45, liga direita, solo 21 um decimal 9. A livrada é 19, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 648. Boa tarde, Gono 648, vento no 80 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Aguarda. Olha, tudo bem. Controle Salvador 35487, com informação papá, agora em definitivo. Boa tarde. Boa, 5487. Desça para o nível 110, pois existe um tráfego no nível 100. Limitar a descida 1110, gente. Esposa na 0, baixo para lá. Santos 2 do Norte, passando 76. frequência livre. Azul 4076, aproximando-se da Joliet. Você segue via Juliet 408. Juliet 408, obrigado. Circo 487, voe com 210 nós e desça para 4000, tráfego à esquerda sendo superado. Confirmando a redução para 210 e descer para 4000, senhor? Positivo, desça para 4000 com ajuste no 095, 210 nós na velocidade. 210 indicado para 4000 com 1015, 5487. Pode prosseguir subindo. Salvador, autoriza por gentileza o Vega 26 a atingir os 140 manter? Positivo. Sierra, Morro São Paulo, Mil Pés, copia? Autorizado, Morro São Paulo, Mil Pés, decolando no SES, curva direita, corredor axé, controle Salvador, opera em 120, decima 8, aciona 0123, cotejo. Curva. Pega 26, direita, Elias. Pega 26, direita, Elias. Back Sierra, cotejamento correto, Fox DLB. 02, estacionamento, táxi e decolagem, chame a torre, frequência 186, esticado no 015. 2 mil pés como número 2 em velocidade reduzida, 5487. Direção para táxi. Paulo, chamei a 142. Prossiga. Será que tem operador de finger aqui pra retirar o finger aqui no aeroporto de Salvador, não? Hoje nós tivemos problemas no meu no 42, na verdade vários problemas com isso. Mas nós, na medida do possível, coordenamos sempre com a Infraero. E ela nos passa a agilidade aí. Tá bom, vamos pronto aqui no box 4. com pushback acionamento. Copiado, eu vou coordenar com a infraero para solicitar o senhor no 04. Obrigado, já saiu, agora já o rapaz já chegou aqui. Demorou uns 10 minutos, mas chegou. Copiado. É domingo, pô. Realizador. Direita 160 para interceptação do LOF 5487. Afirmativo, você está seguindo um Fokker 100 da Oceané que está ali no farol da barra, girando à esquerda, efetuando desvio. O tráfego é o número 1 e o 5487 é o número 2. Pode reduzir até 170 nós. Em redução para 170, para o 160 limitado pelo localizador 5487. Força Aérea Brasileira 1398. Fala, se escuta. Serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência 1201. 1201, Ilhéus, vamos para Rio. Boa. Agora interceptando o localizador em velocidade reduzida, 5487. Ok, 5487, eu agradeço a sua colaboração. A gente tem 7 milhas de separação e inteirando o tráfego à frente é um Fokker 100. Muito obrigado, senhor. Temos o tráfego no checagem. No localizador. Sim, 5 milhas para o externo, cheque o trem, torre 1986. 118,6, Xarela 3,6. Estacionamento trip 5489. Princípio, o senhor voa Ilhéus e posteriormente vai solicitar a Ilhéus uma outra posição, ok? Gente, grato, voa Ilhéus e Ilhéus não. Mike Eco Juliette, chame Recife 1251, caso negativo 1288. Mike Eco Juliette. Mike Serra decolado ao 55, controle 120, decimal 8, on hold. 1208, obrigado, Serra. Controle Salvador para Patango Kilo, Quebec Serra. Patango Kilo, Quebec Serra, controle. Decoladão no 7, vai manter o axé 1 no mil pés na sua escuta, senhor. Chamando através do farol da barra, aqui no BBC. Chamará através do farol da barra, certo. Trip 5487 está agora 7 milhas para o externo em aproximação. Agradecemos a sua colaboração, chegue o trem, chame a torre 1186. 1186, obrigado, bom domingo, senhor. Torre Salvador, trip 5487, agora 6 milhas de marcador externo, já com campo à vista. Trip 5487, reporte externo. Porta Arena, senhor. Transmeia 31506, está autorizado, chame táxi. Marei para o táxi, 6315. Táxi, trip 5489 com 58 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Salvador. Confia apenas o PLB? 58, 58. Copiado, aguardando a Avianca, vai seguir como número 2 via pátio de Alfa até o ponto de espera, quando então chamar a torre 186, eu assisto no 015. Pátio de Alfa, seguindo o Xané 5489, chamar a torre 1186. Alô, Oxa 6142 para o táxi com 104, 114, 3 horas e 40 de autonomia, alterna petrolina. A Via Índia Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre no 86, estado no 0, no 5, bom voo. Índia Alfa 186, na parte de espera, 6142. Mike Echo, senhor, controle. Gente, aguarde para decolagem em Hotel Lima Tango. 9:15, Mike Echo Delta. Boa tarde, 35240, informação Papá, transfere. 35240, Salvador, adressa para 8000, chegada Aman, ajuste ao 015. 8000 no 015, Aman, 35240. Vento 220 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 015, aguarde pista livre. Vento. Chané 6326, livrou na Fox Trot, sua escuta. Torre 6142, ponte espera, não no zero, tá pronto pra decolar. 6142, mantém o ponto espera. Roda. 35487, livre pouso na 10, vento 220 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. 5487. Hotel Lima Tango, vento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, reporte fora do solo. No 0 no 43. Romeu Zulu, Charlie Lima, controle. De 489, mantenha o ponto de espera, número 2. Número 2, sim. Sente visual com aeronave da Trip na final da 1-0. Ganha do voo com a Trip, por aqui, ganha do voo na reta vazia. Sente, reporte sobre a localidade, o Hotel Lima Tango. Sobre a localidade, como é? Estamos nível 240, é isso? 63, como sempre, com 1-69, agora de autonomia de 4 horas, ao fim no galeão. Estou de chamar a torre, 1986, estado no 015, bom voo. 0015, pátio, Índia, Alfa, Antônio 186, Oceano Eva, 6315. Instruções. Juliette dando passagem na nave da companhia. Após, prossegue Juliette para o 01. Que aguarda a aeronave da companhia e após para o 01, na Oceano Eva 63. Romeu Zulu, Charlie Lima, acione transponder 5006. Afirmativo, está subindo visual a princípio para 85. Romeu Oscar Bravo, contrário. Chame no travento, farol da barra, Romeu Oscar Bravo. Malnavia. Obrigado. Sucesso na Delta. Sucesso na Eco. Trip, uma boa tarde. Prossegue via Alfa, Kilo Pátio 3. Alfa, Kilo Pátio 3, frente. Que é a 6142. 489, após início da corrida do Oceano à frente, ele mantém no zero. Após a corrida do Oceano, a linha mantém 5489. Torre 1986. Segue para o farol de Itapuã, reparte farol de Itapuã, Mike Eco Delta. 1-3, posição 5 para o pushback e acionamento. Livre, chame táxi. Chamar táxi, o cenário 6, 2, 1, 3. Terminado, chamelhão, vamos 201. Gato, ótimo também. Doutor, tem comando, tá cruzando 700 PR, você escuta, contra ele. Deu 42, controle, contato radar. Seguinte da presente, segue para 17 com base pela direita, reporte na final. Passar na final, Delta. Livre decolar da 1-0, vento 210 graus com meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem, TIP 5489 da 1-0. Pode ser a pronta, chinelo 6315. Ali mantém 1-0, 6315. Ali mantém 1-0, 6315. Azulu Juliette Serra, chame Léo, 1201. Esquadra 065 03, livre, chame táxi. Horizonte, chamar táxi azul 4065. Fala agora, 649. 1649, Léo, aguarde cópia. Qual é a série prevista, por favor? Não é o Lady Leo. Não é a Lady Leo, 4065, apenas para confirmar, já foi paga a cópia? Tá, pronto para a cópia, azul 4065. Campinas, aprovado 360, decola 1-0, direita, já é o Leda Bridge, intercepta o Pesulu 1-6, segue a roda do plano. O controle, opera 1208, aciona 5063, cotejo. Azul 4065, autorizado